bairro, né, a gente já está acostumado, né, vamos dizer assim, já tem um histórico desde o dadaísmo, o futurismo, e aí perguntando que se, né, que sentido ele seria hoje. E o Luizan, que foi a proposta dele, que era da gente também se movimentar e não ficar, né, na nossa postura, é, vamos dizer assim, de teórico. E que eu acho super interessante, porque, na verdade, o que a gente vai dizer, né, desse tipo de experiência? É, primeiro, eu acho assim, que a galeria ter proposto esse tipo, né, de atrito, e ter, como ele também está propondo, está vindo uma exposição que vai acontecer, acho que é dia 17, né, com gente bem jovem, eu acho que isso eu achei extremamente positivo, porque vai dando um perfil para cá, né, para essa galeria, que é um perfil que talvez falte, que seria um dado mais de você tentar instigar e não só colocar a galeria como um espaço, vamos dizer assim, expositivo, mas um espaço também de experimentação. E, para mim, esse concerto, né, performático que ele teve, eu acho que o som ele foi fundamental, né, na interligação das linguagens, acho que houve todo um processo de ligação feito pelo som. Eu acho que o som ele funcionou como um elemento, né, forte de ligação. E também eu acho que a máquina Voyer, né, que ela teve também esse outro sentido de circular, de intervenção. O poeta silencioso que foi a cara para bater e daí se transforma em som, e que ela vai e se reaproveita e intervém. Quer dizer, a questão do segredo, do silêncio. Então, acho que foram, para mim, dados que eles, isolados ou em conjuntos, eles vão formando, vamos dizer assim, esse atrito ou essa conjunção de linguagem, que são, na verdade, tentativas, né, que a gente está tendo desse processo. E também, como você falou, eu acho que não é a questão do trabalho finalizado, acho que aqui não se propõe a questão da finalização do trabalho, mas o processo. Eu acho que essa oportunidade, né, de se tentar, né, trabalhar as linguagens, né, desde a palavra, né, do corpo, né, da visualidade, todos, na verdade, todos foram trabalhando o corpo também, né, e o som de várias maneiras, e eu acho que isso é a oportunidade que a gente tem de refazer e de tentar ver esse trabalho coletivo, né, que ele pode acontecer. Aí o Luizão pode falar também, que acho que ele fez uma série de anotações, e aí a gente pode colocar. Eu tenho um problema com algumas coisas, né? No geral, eu sempre tenho muitos problemas. Eu comecei a escrever aqui uma coisa que vai dar a ideia do que eu penso sobre, ao mesmo tempo do que eu não penso sobre isso. Então, assim, eu comecei escrevendo Rito 1, som. Depois eu escrevi o som da folha de papel pegada pelo artista e o poeta, pré-domínio do som, toque, tato, contato. Ah! Rito 1, som, a folha do papel na mão do poeta que mede, desmente a matéria. A folha colada, pegada pelo artista, atrito, som, ratos. A paisagem sonora no espaço, a fala da moça de chapéu, sua voz, covarde, alarde. Grande vazio. As ilhas ainda estão lá, ainda é espetáculo, cálculo. O artista ainda constrói. Nada ainda de corrupção, talvez agora, porque ela está muito perto da palavra, ela está muito perto, vai embora. Não há nada aqui para a invasão de território. Alguma coisa deu errado quando ela nasceu. O som, a chama, leve, muito leve. Nada assusta, calmaria, é tudo que eu não quero agora. Qual o problema deles com a parede branca? Ela os assusta. Não suporta certos suportes. O corpo está fora. O som tomou conta. A palavra também. Lá em cima. O espaço real permanece. Falta eles tirarem a camada de cima para mostrar os outros territórios. Aumenta a potência, caralho! Ele rasga o papel, produzindo som. O som de novo. Tira as camadas. Aumenta a potência, porra! Ela parece melhor agora, desse ângulo. Catatonia. Pegou a folha. Destrói esse poema. Destrói. Acaba com ele. Não sei, mas eles estão bem demais. Mas me avisa quando terminar o minuto, ela disse. Acho que vou embora. Porque eu fico olhando para a bunda dela. Quem sou eu e quem é ela? Ah, não é mais. Não há mais sujeito. Lá vai aquele poeta escrever de novo. Ainda bem que não entendo nada. Aquela música não para. Mas o melhor é que ele está destruindo o poema como eu... Como eu queria que ela destruísse. Tem um pedaço do poema daquele poeta. Ei, é um poema. O pedaço contém o poema. Aumenta a potência, meu. Aumenta. Legal. O poeta está aumentando. Epa, ele foi embora. Pensei que fosse usar a parede branca. Odeio paredes brancas. Por que esse músico não come o poema? A porra do poema. Caralho. Tô no automatismo psíquico. Foda-se, Breton. Essa flauta enche o saco. Que legal. Ela podia ficar nua, dançar nua. E o artista jogaria tinta nela. E aquele cara do som ficava sem som. E o poeta escrevia no livro de cabeceira dela. E eu não sou mais um eu, mas eu. Ele fala bem, ninguém entende seu som. Aquele artista, a artista, cala a boca, caprou, se juntou com o cara do som e ficou fazendo, não, mimeses não. Ah, a moça foi pra lá, alguns estão dentro demais, outros fora, ela quase sempre tá fora. O poeta está fora com o cara do som, ela também, o artista também, as camadas estão sendo removidas, o artista está destruindo a obra. Oba! Mais uma camada removida. Podíamos ficar até tarde aí, o jantar, lagosta, não? Porra nenhuma, peixe assado. Colocaram a camada de volta. Poeta anônimo. Ei, tiraram a camada de novo. Faltam poucas. Se baterem palma, eu vou ficar puto. Não aplaudir. Vão aplaudir, caralho. Isso não é um espetáculo, porra. Que merda. Eles colocaram as camadas de volta. Composição. Foda-se a composição. Eu aposto como eles vão bater palmas. Quer ver? Não disse? Era um espetáculo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer comentar? Algum dos meninos quer comentar? Quer falar, Ciro? A questão das ilhas, né? Quer dizer... Pra mim, assim, foi muito diferente a coisa em termos de vivência, né? É muito legal a gente estar pensando como é que deve ser a diferença, né? Como é lidar com a alteridade e tal. Enfim, como é que é trabalhar com a diferença do outro, né? Porque, por mais que a gente pense várias áreas, a gente está sempre compartimentado, está sempre fechado dentro de gavetas, que são as nossas áreas, né? Específicas. Infelizmente, não cabe tudo na cabeça, né? Mas, assim, pensar essas áreas é uma coisa, e tu vivenciar na pele como é estar com o outro e a diferença dele é uma outra coisa totalmente diferente, né? Tava comentando aqui com eles que eu perdi, eu acho que um, sei lá, umas 500 gramas aqui, suando. Aqui. Eu perdi algumas calorias suando aqui. Coletivamente, essas linguagens vêm diretamente. Porque você pode até usar, dentro do seu trabalho, várias linguagens, mas é diferente do que o trabalho coletivo com outras pessoas, né, que desenvolvem essas linguagens diferentes. Então, acho que é a arte que mais fácil. Há uma tentativa, né, de poder estar próximo do outro e estar encarando o que, que é estar dentro das necessidades dele. Está dentro dos desejos, dos valores, da cultura, e saber lidar com isso numa boa, sem entrar em atrito, né? Tem que entrar em atrito, ironicamente. Trabalhar o não atrito. Né? Então eu acho que. Eu gosto de ter o atrito numa certa cena e não ter o atrito numa certa cena, ambos provocam um atrito como se fossem duas, assim, duas imagens diferentes que conseguem por uma. Pela sua própria virtude de constituição, provocar as duas coisas. Porque a gente parte, parece que, do princípio de que atrito é uma palavra que constitui uma certa agressividade, uma certa tensão, uma certa força. Colóquio é uma palavra muito doce, né? Muito parnasiana. Exato. Aí eu me lembrei, na verdade, a história do atrito é a fala, está na fala de um artista multimídia aqui de São Paulo, Arthur Omar, que é um cara que é videomaker, é fotógrafo, faz um monte de coisa, e ele fala sobre, numa entrevista dele, sobre a inter-relação de linguagens artísticas. A repórter pergunta, como é que as linguagens dialogam na sua arte? Ele diz, olha, primeiro que eu não acredito nessa visão romântica da música das cores, na poesia do som. Ele acha que tudo é papurado. Ele acredita que as artes não se harmonizam assim sem... ele acha que quando uma linguagem se encontra com a outra, tem um atrito que produz uma fagulha. Aí eu acho que é legal pensar nisso, porque esse atrito que a gente está falando realmente não é necessariamente uma coisa ruim, uma coisa pejorativa no sentido da violência, ou melhor, essa violência, ela pode produzir algo bom. Esse, que seja violento, mas ela produz uma fagulha, ela produz um fogo criativo. É nesse sentido. É que preparado com essa, a gente não tem temática, é o corpo despreparado, preparado para o despreparo. Então a gente só vem com a palavra, atrito. É o único mote, é o único, único guia que tem, é a única forma de situar no meio de tudo. E também não é essa questão do, do atrito que é criado entre os quatro artistas no momento da, da, da criação, porque em muito do texto dele, quando ele estava falando que ele ficava esperando que as coisas acontecessem. E era isso mesmo, dentro de cena, eu estava esperando que o som fosse assim para eu fazer tal coisa. E o som não era. Então eu fazia tal coisa para ele fazer o som do jeito que eu queria. E aí ele fazia o som do jeito que eu queria. Uma manipulação dentro do processo criativo. Até as pessoas mesmo que estavam aqui ficarem esperando que acontecesse alguma coisa, não acontecia. E aí eles ficavam putos porque não acontecia. Aí a gente fazia qualquer outra coisa, modificava tudo. Essa história da, da dinâmica, do, da, pegando a palavra, o único mote do atrito, eu acho que é isso mesmo, da, da manipulação, do, do, de tu forçar o outro a fazer o que tu queres, e dele não fazer, e tu teres que lidar com isso, porque tu não pode sair dali, não tem isso não te fugir, ou até tem, poderia parar e acabar tudo, né, ficar aqui tempos, mas isso também é irritante, isso também é atritante dentro. Na verdade, esse processo de meditação também é uma experiência iniciada somente nesse, nesse algo que não sabe o que vai acontecer. Então tem uma palavra de morte que é assim. Não em termos qualitativos e tal, né, que eu achei que o produto, que algum produto fosse bom, porque ninguém estava preocupado com o produto, né, e também, eu vou falar, vou dar uma opinião extremamente limitada, que é só de mim em relação a tudo, né? Então eu tinha uma preocupação grande quando eu vim pra cá, porque o meu processo criativo, ele precisa muito de solidão, eu não quero ninguém perto de mim, quer dizer, pode até ter, mas se a pessoa não souber que eu estou escrevendo um poema, se a pessoa perceber que eu estou escrevendo um poema, eu sinto que a pessoa está rindo de mim, eu não sei, tem uma coisa que me atrapalha, pode ser quem for. Então eu saio, me escondo, né, e... Então eu ficava pensando, como é que eu vou fazer nessa situação, né? E normalmente escrever o poema não é algo que me emocione muito, depende da circunstância também. E aí o que eu vou fazer? Então eu estava extremamente nervoso de passar esse tempo todo e não conseguir fazer alguma coisa que fizesse sentido, né? Porque não era necessário, se não fizesse também estava tudo bem, né? Podia, que o Renato falou, não, se não fizer não escreve nada, né? Então, que também é uma parte do processo, né? Mas aí quando começou o som, eu senti que o som estava me amparando, apesar de ser um atrito, né? Eu sentia que o som me amparava, então eu sentia a presença dela rondando, isso me dava algum conforto. Eu sentia ele perto de mim, fazendo as coisas, às vezes olhando o que eu estou fazendo, como, isso tudo não como bisbilhotagem, mas isso como se ele estivesse na minha mão, ajudando a fazer, isso me deu um certo conforto. E eu pensei numa porção de coisas, pensei muito na infância, que é um dos meus principais temas. Fiquei extremamente emocionado enquanto escrevia, né? E, assim, eu fiquei tão emocionado que quando eu terminava um texto que eu queria mostrar para as pessoas, eu não olhava para as pessoas que tinham vontade de chorar. Então eu ficava olhando para baixo, assim, tal. Deixava lerem, já saía daqui, sabe? Como se eles realmente não estivessem ali. Então, para minha experiência pessoal, assim, foi mais complexo do que eu esperava. Não faltou nada, se faltou eu não vou nunca saber, né? E foi muito emocionante, gostei muito. Aí. O diálogo que vocês fizeram foi um dos temas mais polêmicos do surrealismo, que é a escrita automática, sobretudo na poesia. Existe uma relação muito forte com o surrealismo, vocês fazem um flerte com o surrealismo. Sobretudo essa questão da escrita automática, de você se deixar, deixou levar, totalmente, exatamente. Não é Zahara, é tudo, né, que ele fala sobre isso, né. E como vocês se sentiram automatizados nesse momento, deixaram levar pela arte, automatizado, vocês se sentiram automatizados. mas eu não sei te responder isso. Eu acho que tem sim de automatismo, tem muita coisa de automatismo, mas a partir do momento em que começa, não sei, no início foi muito difícil, assim, foi mais no automático a coisa mesmo. Porque o meu trabalho assim, de plástica é muito gestual, né? Aí eu fui tentando ir pelo som dele, fui tentando pelos movimentos dela. Mas depois, quando foi ficando mais cômodo pra mim, assim, já foi rolando assim, um processo na minha cabeça. Já foi, a coisa já foi ficando mais racionalizada. Se tem um certo automatismo, tu passa tudo dentro dessa criação. Como tem um certo automatismo que eu sinto, tu passa por dentro da minha criação. Mas é, passa por dentro, não libera o processo, né? Porque se eu conseguisse te dizer o que libera o processo, eu estaria conseguindo te dizer o segredo da poesia, que eu não sei. E eu acredito que agora, o mais interessante desse automatismo, desse processo, na minha opinião, é que, de fato, eu não sei para todos, mas eu tive o sentimento do pequeno mundo, como eu poderia falar, né? Do mundo dos quatro, em que eu tive o sentimento de que o que eu estava escrevendo tinha muita, muita, muita influência, ao mesmo tempo atrito com o que eles estavam criando. Então, isso moveu o processo no sentido que deu início, né? Esse automatismo, ele pressupõe um certo sonambulismo, segundo o Bresson. Então, um estágio, quase um sonambulismo mesmo, e a escrita foi sendo levada, sendo feita ali, através da inconsciência, através de... Mas eu acho que isso aí é uma história, bicho. Tem que ficar para trás. Quer dizer, foi algo que serviu em determinado momento, foi um modelo de processo criativo e tal. Hoje a coisa, ela tem que puxar o que é. Não que esse seja inválido, entendeu? Mas assim, quando tu fala, eu lembro do pintor, sei lá, no seu ateliê, sozinho, então do grafista, do desenhista lá sozinho, esperando que a inspiração pudesse. Então, é muito assim. Dava um determinado período, eu acho. Hoje, como a coisa está mais complexa, não é uma resposta simples, poder pegar esse modelo e dizer, ah, está ocorrendo. Eu acho que outros fatores estão influenciando hoje, tá, no processo. Tanto que a permissão que a gente está se dando para estar presente, quer dizer, são 4 horas distintas, 4 dias, antes de dias, né, que estão compartilhando agora. Então, mexe todas as suas áreas, né? A gente vê aí a questão dos territórios aí quase desaparecendo mesmo. Aí compartilhar o que eu estou fazendo visualmente com o gestual dela, o corpo, o som e tal, tudo meio numa salada, assim. Aí arrebenta um pouco com essa ideia de... Eu queria fazer uma ponte com uma versão anterior, com a primeira, que eu participei com o Renato também. Então foi um evento, assim, piloto. E que aconteceu de um modo assim, não com esse aparato todo, foi um pouco mais. A gente estava buscando ainda um meio de concretizar isso. Então a gente deu daquele outro lado da galeria, foi uma coisa meio assim, escondidas mesmo, porque a gente não sabia como é que o público ia. Ia aceitar a questão toda. E assim, o que é interessante do projeto em si é que cada grupo de artistas que vier, ele vai ter uma formatação, vai ter um tipo de comportamento interno que é que vai ser característico daquela distância. No primeiro que eu participei, que, além desse isolamento, desse escondimento que teve do projeto em si, houve também muito a preservação individual de cada artista dentro de si mesmo. A gente percebe que cada um ficou no seu nicho e não houve essa interpenetração de linguagem como houve aqui. Então aqui foi muito bacana quando se houve até um certo choque mesmo. Algumas ações que chocaram a produção do outro, assim, olha, pô, ele fez isso aqui. Eu falei, Paulo, revida, cara, ele rasgou teu poema, vai lá, esfrega na cara dele. Então, essas coisas que de certa forma integraram o grupo a fazer uma coisa que é um bolo só. E é uma pena a gente não ter aqui diversas câmeras para estarem pegando de cada ângulo que nós estamos aqui. Se cada um tivesse portando uma câmera, que cada um tivesse a possibilidade de filmar isso conforme a sua impressão, e depois a gente fizesse uma edição disso, seria muito interessante, assim, ver o que foi isso, né? esse resultado? O que eu proponho assim para o pro projeto é abrir, é criar um banner e colocar aqui atrito. Deixa a porta, bora formar uma arena e deixa eles se fuderem no meio. É essa que é a onda. Porque eu acho que quanto mais pessoas tiverem, mais fica aberto esse processo de discussão acerca dos processos. Eu acho que isso é importante. Não é a arte que está complicando, ou mostrando complicadas as coisas. Como o mundo está assim, né, cara? A gente vê guerras aí ocorrendo. A questão da diferença não sendo aceita, não sendo bem administrada. Bom, a gente vai para o trabalho, a gente tem que aprender a conviver com quem está ali, né? Mas tem aqueles cismas, aqueles probleminhas. Então, acho que isso é uma questão que está refletindo o mundo aí, né? Os processos, eles estão tentando juntar linguagens diferentes para poder... Tá, eu acho que uma espécie de alerta, né, ou de representação daquilo que está rolando aí. Mas, claro, há simulações, né? Tem uma... Pô, o pessoal está fazendo isso aí, vamos fazer porque é barato. Isso é legal. Mas eu acho que o enfrentamento do outro, né, com O maiúsculo, assim, que é uma coisa interna de cada um, aí é que está a questão. Como é que eu vou estar lidando com essa diferença que está aqui na minha frente, sem estar me incomodando com os miasmas deles, com as cicatrizes de guerra e tal? Como é que eu vou estar lidando com esse outro que se apresenta aqui na minha frente? Aí, sabe, coisas muito piegas, como humildade, como compreensão, sabe, para poder se aproximar, sem, porra, necessariamente ter que bater no outro, ter que atritar. Diga lá, Felipe. Eu vou falar um pouco sobre os propósitos que iniciou esse processo. Quando eu cheguei aqui, eu achei que a galeria estava, apesar de já ter 20 anos de história, ela não estava mais ligando as gerações. E eu fiquei imaginando como tornaria a voltar o processo novamente, não só de gerações, mas de linguagens, época, tempo, tudo que estivesse em questão. E eu simplesmente, esse termo colóquio, que foi o princípio, foi porque eu peguei um termo que é conversa, lá atrás, aí o Renato, mas não, atrito, o negócio é atrito, aí, ah, legal, atrito é um pouco mais contemporâneo. E aí passamos, não, atrito, aí acabou o atrito pegando, o nome. Porque aí falamos da questão da mecânica. Aí tem que falar uma vez, só tem movimento se houver atrito. Onde não tem atrito, não tem movimento, não se move. Então tá. Então esse já é o segundo atrito, já é a segunda coisa. Quer dizer, nos dois a questão criativa esteve presente. É claro que cada grupo, aí eu digo, as ilhas aqui eu não vejo nem só como, não são ilhas só de linguagem, são ilhas de pessoas. É aí que eu acho que uma coisa que eu mais me emocionou aqui foi que as linguagens, as pessoas passaram a ter uma única... O resultado é que não foi de uma pessoa, não foi de uma linguagem, foi de um grupo. E é aí que inicia o processo. Tudo aquilo que a gente reclama, que a academia é um lugar de teórico, que o ateliê é um lugar solitário, aqui é um local que acho que a gente começa a levantar essas questões. Eu estou agradecido por vocês estarem aqui e essas coisas voltarem a surgir, voltarem a ser questionadas, porque é assim que a gente avança. Se eu for ver na história, ninguém cria um movimento sozinho, ninguém propõe uma teoria sozinha, ninguém escreve um livro sozinho. É tudo questão de grupo, questão de algum grupo, alguma ideia, alguma coisa que entre em consonância e que gera qualquer ideia. Então é mais ou menos isso que eu entendo, que é o atrito que continua. Eu não sei onde vai parar. Legal. esse evento, esse atrito, né, que é uma troca de energia muito grande, acaba sendo um ato de reflexão. Um ato de reflexão para o poeta, para a bailarina, para o músico. Enfim, o que Ricardo comentou sobre a complexidade do mundo, talvez os recursos tecnológicos que nós vivenciamos hoje, nos permita a ter uma compreensão não absoluta, mas mais complexa desse mundo. A evolução na física, a evolução na matemática e por aí vai, faz com que a gente comece a perceber que a complexidade é muito horrível ou nos horroriza, né? Agora, isso acontece desde a Grécia, enfim, essa complexidade ela existe. Talvez o mundo tecnológico hoje nos faça perceber que tem um cara sendo assaltado, tem uma velhinha sendo atropelada e está tudo sendo filmado simultaneamente, pá, pá, pá, e levam isso para um campo de informação que o cara fica, nossa, mas no mundo acontece muita coisa. E a gente percebe essa coisa pior quando a gente percebe a seleção do que vai ser informado para o sujeito. Enfim, essa questão da informação de acontecimento simultâneo. Aí o artista se coloca no meio disso e diz, o que que você produz, o que que você faz? Poema, poesia? Não, você está no campo da literatura, você não deve estar nesse campo, não ouça isso, faça. Então essas regras devem ser acabadas, devem ser quebradas, devem ser horrorizadas, vilipendiadas, sei lá, enfim. Mas uma coisa curiosa é que esses territórios se fundam, isso se fundam também, né? Atrito é uma questão de energia, né? É reflexão. Talvez não exista nada em script nenhum. O que vai ser feito talvez seja muito feio ou talvez seja belo. Enfim, a questão não é o que talvez o Luizão tenha colocado, não é espetáculo, enfim. Não é ter no final um objeto. Não é isso, mas é eu pensar meu ato criador. Eu até faria uma crítica dentro da literatura ou dentro de outras linguagens, que vivemos muito guetos em Belém. Talvez eu não conheça outros ramos por aí, mas em Belém é muito gueto. O pessoal de literatura não vai para o pessoal de música, que não vai. Então, digamos, o atrito seja para fuder com tudo isso, entendeu? Mais ou menos. Agora vamos rezar o Pai Nosso. Diga, diga, Dai. E essa evidência, ela traz uma questão interessante. Isso é mais feio. Que é o resultado dentro do processo, ao mesmo tempo que o processo ele é feito para não ter resultado. Como foi que foi de conta, isso aqui não tem a pretensão de resultado nenhum. Só que a nossa vida é assim, não só o fazer artístico, mas toda e qualquer pessoa, porque qualquer coisa feita, momento passado, virou um resultado, aquilo é um resultado e aquilo vai repercutir. Aquilo de uma forma virou um espetáculo no sentido de ser um produto. E aquilo vai ter uma repercussão, eu vou poder ver aquilo de fora porque aquilo já passou. E assim, isso acontecia de forma assim, geral durante o processo. A gente fazia, a gente sabia o que tinha feito antes e aquilo já era o resultado. Não que eu fosse me respaldar naquilo que eu tinha feito ou no que eles já tinham feito, mas isso ia gerar uma energia, isso ia gerar uma outra repercussão para o próximo momento. Então eu acho que sempre no processo existe resultado sim, por mais que o resultado não seja assim, esse é o resultado, mas são vários resultados. São vários momentos que você pode focar, depois desfocar, porque eles vão continuar bacana. É claro que não é com toda essa riqueza, mas só uma questão de registro, só de reflexão, ele existe. Não? Dentro dessas proporções, ele existe. Se quiser ver o que aconteceu no anterior, nós temos como, da mesma forma que foi registrado, ele tem. É só uma questão para que os teóricos. Mas ao mesmo tempo o resultado está na cabeça de cada um, está na cabeça de cada um a partir do momento que viu, porque isso aqui era uma obra viva, então teve um resultado instantâneo. Mas o poema, forma. Geramos um corpo direito. Eu prefiro o corpo. É o seguinte. O que eu ia falar mesmo? Ah, lembrei. A minha questão, ela é sempre pensar nessa perspectiva que eles estão fazendo isso de um outro lugar, né, que se constitui aí. E eu morro de medo desse negócio de fazer TCC depois desses projetos, dessas coisas. E eu acho que só vai chegar no atrito mesmo quando todo mundo ficar com raiva um do outro, se odiar e tentar um assassinar o outro. Acho que essa é uma direção legal se acontecer, porque aí tem um resultado mesmo, né, mais... Exatamente. Que atravessa a performance, né, uma coisa da estética da existência mesmo. Né, Nietzscheana e Arthurdiana. Eu acho que eu estou com um problema sério, porque eu acho que a gente precisa... Eu não preciso fazer o lance do corpo sem órgãos dentro dos órgãos, né? Eu acho que o atrito, ele vem... É querer demais também, né? É exigência demais. Mas eu acho que é um que as ilhas se movem, né? Elas não são fixas, né? Por isso que elas são ilhas. Aí elas se movem e se encostam, né? Os territórios se encostam nos outros. Daí por isso que provoca, né, o atrito, né? Mas pode também colocar o colóquio, né? Essa penetração que há também no... Acho que era isso.